Um novo esquema de rádio colocará você em sintonia com a maior equipe do rádio interiorano. A Morada do Sol inaugura os seus 5 mil watts de potência com uma nova programação. Fique ligado no 640. Morada do Sol, onda média, marco de um novo tempo na comunicação regional.